os reis do piseiro pra começar comigo. Então escuta aí. Vai, meu caminhão. Ô, música boa, caminhão. Tchau. E de manhã acordo com o despertador do galo. Não troco minha roça por nada no mundo. Sou do interior, já me entrego na fala. Meu café da manhã é no leite da vaca. Meu estudo é na vida de gado. A minha paixão é no cheiro do mato. O meu transporte é meu alazão. Sigo montado cantando nas estrelas do sertão. Assim vou aboiando, vou tangendo o gado e o meu berrante tocando. Assim vou aboiando, piseiro moendo e a poeira levantando. Chama no cheiro.